coração. E quando ele vir a sua noiva linda, vai subir pronta pra morar com o verdadeiro amor. Linda, vai subir juntos pra reinar. Meu belo Jesus, tu és o meu rei, a minha certeza de que tudo vai bem, ainda que as trevas se mostrem aqui, me firmo na rocha e tu vens sobre mim. Eu viverei de todo o coração. E quando ele vir a sua noiva linda, vai subir pronta pra morar com o verdadeiro amor. Linda, vai esperamos tanto mais.